amor egoísta que acaba com ser, faz a gente ver abaixo e além. Mortifica o íntimo, afadiga o talento. Esse amor egoísta quer acabar com a nossa vida. Esse amor comodista que adota um extremo sem ao menos solver-se por quem se ama. Ele invoca a solidão, resulta em declínio. Esse amor egoísta quer acabar com a nossa vida. Esse amor egoísta repreende pulmões, ataca mansinho no início, congestiona as veias que explodem em palavrões. Esse amor egoísta quer acabar com a nossa vida. Baixa e perturba, molesta e anula toda boa qualidade de uma criatura que diz ser racional. Toda boa qualidade de uma criatura que diz ser racional. Ah, esse amor egoísta vai